bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos que escarnecem, pois será semelhante aos rosais que nos átrios do templo divino florescem e tem prazer em meditar. De noite for, qual relva plantada à margem de um lindo riacho em pleno frescor, jamais secará. Seu Criador.